Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Recife 1251, 13325, Whisky Uniforme Mike. Controle Salvador, a trip 5627, tá na sua escuta, se autorizado para sair Caju. Trip 5627, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190, saída PUCA. 170 vai manter o perfil da PUCA. Condor 077, we are clear to taxi via apron, India, Alpha, holding point 10, tower frequency 118.905. Thank you, goodbye. Trip 527, solicita voo direto a Aracaju, confirme o nível final. Afirmo, direto para sair direto a Aracaju, com o nível 170, se possível. Gente, aguarde coordenação. Grato. 4, livre dos mínimos de TAP. Ok, grato. 3.000 direto, TAM 3894. Decimal 85, alternando 125, decimal 45. Obrigado, boa. Trip 5487, semitorre 118, decimal 95. 487, obrigado, boa noite. TAM 3894, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ELS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Ativo 2000 pés, autorizado é o X-Ray, TAM 3894. Transponder, contato de saída 208-3897. Tamara, muito grato. 3297. Negativo. 1895. Dael Leda Bridge 208, controle 5524 no telefone. 601. Para o táxi FG 6720 com 164 a bordo, 1340 de autonomia, alterna Guarulhos. Autorizado como número 2, via Índia e Alfa, segue o Airbus da TAM, chama ponto, pronto, ponto de espera da 10, 11895, web 670. O táxi do TAM 3567 está com 182 a bordo, 3:40, alternativa com fim. De Alfa até o ponto de espera, Índia de Alfa, 1295 a torre, TAM 3567. Faz passagem do Boeing da Juliette. Boeing da Webjet, prossegue Juliette para o 03, voo no 273. 1895. 1895, 3894. Boa noite. 5487, ligando. Pacific Day Condor 077, passing altitude 2,000 feet, climbing level 330. Condor 077, radar contact on departure, climb to flight level 330, Puka departure, Zipat transition. Puka departure, Zipat transition, climbing level 330, Condor 077. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, 3894. Controle, boa noite. Papa Romeo Eco, Alfa Oscar, decolado 17. Alfa Oscar, boa noite. Contato radar Tubão 150, perfil Pucajamo Aracaju. 150, Pucajamo Aracaju, Eco Alfa Oscar. Autoriza a descer até 2000 para o Guará 03. Guará 03, desça para 2000 pés, registrado 2017, autorizado sinal ILS XX, está 10, está posto estabilizado. Até 2000, autorizado a sinal do ILS X-Ray da 10. Guará 03 vai posto estabilizado. Trip 5627, chame Recife, 12685, alterna 12545. Um 268, 12545, obrigado, boa noite. 2685, 85. 85, ok. Condor 077. Go ahead, Condor 077. Fly direct to Zipar. Condor 077, direct Zipar. Eco Alfa Oscar, voe direto Aracaju. Direto Aracaju, Eco Alfa Oscar. 3567, boa noite, contato radar na decolagem Subal 360. Após 2000 pés, voe direto a Alepo. Após 2000 pés, direto a Alepo, dando 3567. Speed para o TAM 3567 para o de Elefa. Afirmativo, 3567 autorizado, direto Elefa da presente. Direto Elefa, 3567, muito grato. Começa a estação sob sem restrição 360. Após 3 horas e 34 de autonomia, o treino confirma. Jet 6720, boa noite, contato radar na decolagem, Subal 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000 pés, Leda, após Leda Bridge, web 6720. Confere, temos a Whisky. Oxenéia 6259, 360, nível autorizado Guarulhos, decolada 1-0, curva direita, Dael, Leda, direto Bridge, apesulo 1-6, aeroveia inicial. 608 é o controle de saída e o transponder 5523, Oxenéia 6259. Volta cá. Controle Papa Romeo Eco Alfa Oscar da presente, solicita ILS da 1-0 para retorno para ILS 1-0 para check ANAC. Eco Alfa Oscar, tem condições de voar na proa de pelo para a chegada bons? Afirmativo, proa de pelo? Proa de pelo autorizado para a chegada bons, reporta no ideal de descida, o Eco Alfa Oscar. Pelo para a chegada bons, reportará no ideal, Eco Alfa Oscar. Estabilizado, final de rei, Guará 03. Guará 03, completa final, torre 118, medo. 118, meia, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Guará 03. Gélio Tampa Recife, decolada aberta, curva esquerda, Pucaracaju, a 258. 208 é o controle, 503 é o transponder. Está vendo o sequenciamento da para o chileno? Amarelo. Obrigado. Torre Salvador, Guará 03. Salvador, boa noite, Guará 03. Guará 03, chame torre 118.95. 3, chame torre 11895. Exato. Taxion 601 187 3 horas e 52, Campinas. Vem aí, Israel, Índia 1895, 601. Faz o gol, livre posicionamento de ataque. 28.8. Boa noite, gol no 567. Gol no 567, modifique o transponder para 5526, aguardando o contato radar. Modificando o transponder para 5567, gol 5526, gol no 567. Controle. Você controle 54 no 5. 54 no 5 está agora a 63 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle Ilhéus na frequência 120.1, bom voo. Controle Ilhéus agora 120.1, obrigado, uma boa semana. No 567, agora sim, seu espaço para contato radar. 2 milhas, sul de Salvador, da presente voo direto elétrico. Presente direto em left goal, 1567. Prossiga. Chame Recife no 260, alternando no 288. 260, 288, chamará Recife da 3567. Boa noite. Boa. É qual Alfa Oscar, desça para nível de voo 050. 050, é qual Alfa Oscar. Web 6720, chame Recife, 1251, alternando 3325. 1251-3325, Web 6720. Copiou o Guará 03. Guará 03, consegue via Alfa e Delta e ingresso. Alfa e Delta aguardando para ingresso, Guará 03. Solo Gol no 273, formação Whisky. Sente autorizado, nível 360 para confim, decolada 10 curva direita na saída da El, Leida Bridge. Após a Zulu 1 no meio com conforme o plano. 1208 é o controle, 5535 no transponder, gol no 273. Passará, gol no 273. Dudu. Pacto Azul 4206, 101 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Maceió. 101. Indy Alpha, ponto de saída aberto, 295-4206. 3897 da TAM, puxa estacionamento. Livre 3897. 3897. Gente, ingressando na pista, o Guará vai livrar, a repórter está livrando, o Guará 03. Boa noite, aciona identificação, desça ao 50, chegada Mari. 50 Mari, é possível fazer a direto para o TAP? Aguarde, passaria do 2224. Aguarda. Controle, gol 1601. Gol 1601, boa noite, contato radar na decolagem, subal 360. Após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Bridge. Ok, após cruzar 2000, direto Leda, após Leda, Bridge, sobe nível 360. Gol 1601. Está livrando aqui o Guará 03. Obrigado, boa noite. Obrigado. Uno 1500 pés. Afirmando 1500 pés. Afirmativo. Incremente a descida ou é com a falsa? Está a critério, eu tenho outro tráfego chegando agora na VLS, está estimando a posição dura em aproximadamente 8 minutos. Da presente, tem condições já de aprovar a Duna? Proa e Duna da presente, reassuma a navegação Proa de Duna, o senhor está a 11 milhas, nordeste, correção. Noroeste do fixo Duna, reassuma a navegação para de Duna, o Eco Alfa Oscar, descendo para 2000 pés, 1017. Reassume navegação na Proa de Duna, desce para 2000, Eco Alfa Oscar.